Senhoras, senhores, nossos votos de muita paz. Em Israel existem dois mares, o mar que fica na Galileia. É o mar gentil de águas cristalinas, é o mar piscoso. Ali nas suas margens, Jesus cantou o maior poema que a humanidade jamais conheceu. O Mar da Galileia é cercado por aldeias, hoje cidades famosas: Cafarnaum, Magdala, Dalmanuta, Betsaida. Nesse mar incrível, ao tempo de Jesus, havia aproximadamente 2.000 barcas pesqueiras. E foi defronte dele que Jesus cantou a carta magna da humanidade, o Sermão da Montanha, que deveria propor uma ética de comportamento como dantes nunca havia sido apresentada, nem depois. Mas logo a seguir, há um outro mar, muito próximo da Judeia, o Mar Morto. É uma coletânea de águas salgadas, 10 vezes mais do que qualquer outro oceano. Ele atravessa as terras desérticas e numa grande fissura do planeta, 400 metros abaixo do nível do mar, as águas estancam e transformam-se em verdadeiras estátuas de sal. É curioso notar-se que esses dois mares são resultado do mesmo rio, o Rio Jordão. Ele nasce ao norte e, ao descer com os seus afluentes, chega numa área onde há uma grande e profunda caverna, 200 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. As águas estacionam, mas não se detêm, porque adiante, ao sul, ele rasga o deserto, e as águas prosseguem na direção daquele abismo, defronte das montanhas da Judeia. Qual será a razão? Porque os dois mares, que são resultado do mesmo rio, um é tranquilo. À sua volta existem árvores, os pássaros cantam, as aldeias levantam-se e as cidades. E continuando o rio, a morte, o deserto. Não há uma árvore, não há um pássaro. Não existe nenhuma aldeia, exceto na atualidade, algumas organizações terapêuticas e hoteleiras, por causa da lama do Mar Morto e das águas que têm um caráter de modificação para a saúde orgânica. É um fenômeno curioso. É porque o Mar da Galileia, toda a água que recebe, devolve. Ele sangra no sul e as águas estão em movimento. Mas quando chegam adiante na Judeia, elas descem e não continuam generosas. Por isso, está ali a vida morta. É idêntico a uma outra paisagem. Ali na Galileia, há uma montanha de baixa altitude. É uma montanha verde, com árvores frondosas, as rosas de Sharon, a balsamina, todas as expressões de beleza e de perfume. A grama é verde. E ali daquele lugar pode-se ver, do outro lado do mar, a Decápolis, as 10 cidades gregas. Ali a vida luxuriante e agradável. Mas um pouco adiante, No grande deserto da Judeia, existe uma montanha de 800 metros que 100 anos antes de Jesus foi transformada numa grande fortaleza e recebeu o nome de Massada. Na sua encosta, Herodes o Grande construiu uma fortaleza inexpugnável. Porque nos seus delírios esquizofrênicos, Herodes o Grande tinha medo de ser assassinado e construiu palácios a regular distância uns dos outros para poder fugir em caso de revolução, tendo a sua vida poupada. Em Massada não há uma folha verde sequer. Há 3 semanas eu estive lá. A água elevada através de um sistema engenhoso. E por volta do ano 71, 74, depois da destruição de Jerusalém, Massada foi sitiada pela 10ª Legião Romana. Foi destruída. E aqueles que ali se encontravam, 998 pessoas haviam firmado um pacto, a morte, não a rendição. Jamais se permitiriam ser levados a Roma na condição de escravos. E à noite de véspera, aquele que era o chefe do grupo de Massada conclamou todos ao homicídio, ao suicídio. E Massada passou a história como exemplo de heroísmo, de desolação, de morte e de dor. Massada ainda está lá e podemos chegar através de um belo sistema de comunicação aérea. Mas o Monte das Bem-aventuranças é agradável, a brisa é fresca. E Massada. O sol é ardente mesmo no inverno. A terra é árida e crestada. É igual a uma postura poética da humanidade. Existem pontes na humanidade para ligarem o extremo ao outro, fazendo que o abismo desapareça. E há paredes que impedem o trânsito, que dificultam a passagem. Na humanidade, existem duas humanidades. A humanidade Mar da Galileia, generosa, afável, relacionada, aquela que canta as mensagens da ternura, do progresso, da afetividade. E aquela humanidade mar morto, fria, pessimista, negativa, sempre como expressão de tédio, de angústia, de mal-estar. Na sociedade terrestre, existem dois mares. Na sociedade, existem também dois montes. Pessoas que elevam outras pessoas, que se sacrificam para a glória do amor, que se constituem verdadeiros degraus que permitem a ascensão de outras vidas. E Massada, pessoas negativas, que impedem o avanço de outras, que conspiram, que amaldiçoam, que traem, que levam o desconforto e a morte. Na sociedade terrestre, existem pessoas ponte, que sempre facultam ao outro conseguir a meta, e há pessoas paredes, que sempre impedem, que têm prazer de dificultar, porque talvez no seu mundo íntimo, os sentimentos ficaram transformados em cimento ou gesso impede a mobilidade. Por que será que nós somos assim? Quem de nós é o mar da Galileia, o monte das bem-aventuranças, a ponte? E quem dentre nós é o mar morto, Massada, ou a parede? Por que será que da mesma progenie, há 2 bilhões de anos, quando surgiu na intimidade dos oceanos a primeira expressão de açúcares que irão formar as individualidades das primeiras células dos organismos mais deficientes, para através dos centenas de milhões de anos formarem equipamentos complexos que se transformaram em plantas marinhas, em peixes e batráquios, em quadrúpedes, em pássaros, e desceram da árvore como bípedes, para hoje constituirmos a sociedade terrestre em um organismo de aproximadamente 100 trilhões de células, em perfeita harmonia, proporcionando-nos a capacidade de pensar, a emoção para sentir e a beleza para desfrutar. Porque, tendo a mesma origem, a origem única de um organismo unicelular, modificamos-nos a ponto de sermos paredes e pontes, montes e montes, mar e mar. É que no processo da evolução antropológica, assevera o eminente cientista Dr. Watson, norte-americano, houve um momento nesse processo primitivo em que o homem da caverna, o primatas homini, de repente, ele que era apenas instinto, instintos básicos, elementares e fundamentais, o instinto de comer, dormir e procriar. De repente, esses instintos, que lhe não permitiam a ciência nem a arte de pensar, eclodem em uma emoção, a primeira emoção que o ser humano experimenta ao transformar-se em Homo sapiens. Naquele momento, a emoção é peculiar, é uma estranha emoção. É o medo. Porque o homem primitivo dá-se conta, raciocina por primeira vez, que o outro, que estava cheio de vida, caiu, decompôs-se, desapareceu. E ele não sabe entender porque é um animal bípede, irracional. Mas agora ele experimenta a emoção do medo, de ver aquele ser desaparecer diante dos seus olhos, mas também das feras que avançavam entrando na caverna e dilacerando as vidas, mas também dos incompreensíveis fenômenos sísmicos, maremotos e terremotos, erupções vulcânicas, manifestações climáticas, a friagem e o gelo, as altas temperaturas e a ardência do sol. O medo é a primeira emoção da criatura humana. Durante mais de 1 milhão de anos, o ser humano apenas tinha medo, porque o medo é o mecanismo de preservação da vida. Tudo aquilo que parece ameaça faz que nós retrocedamos, faz que nós poupemos a vida, que fujamos E esse medo ancestral ainda existe em nós até agora. Todos temos medo. Se o não temos sob o aspecto da desconfiança ou do pavor, temos medo de uma traição. Temos medo de uma doença. Temos medo da morte. Temos medo da perda do trabalho. E o notável teólogo e psicólogo norte-americano Rollo May asseverava que nós temos medo de amar. Por mais incrível que nos pareça, nós temos medo de amar. E na cultura moderna, por uma razão de hábito, já que tudo é descartável, as pessoas ficamos também descartáveis. Então, temos medo de amar, de nos oferecermos, de sermos ponte e o outro usar e nos abandonar, deixando-nos na solidão. Então, o nosso amor é mais o impulso da libido, do instinto, do que do sentimento de ternura, de compaixão, de solidariedade, de misericórdia e, acima de tudo, de abnegação. Mas aquele medo ancestral do homem primitivo iria produzir uma segunda emoção. Porque no momento em que nós temos medo, as glândulas suprarrenais derramam uma alta carga de adrenalina na corrente sanguínea e nós nos exaltamos. Os neurônios cerebrais trabalham com velocidade. O colapso periférico dá-se. Vem o suor nas mãos, que ficam geladas, uma palidez na face que traduz o medo e os batimentos cardíacos acelerados, graças à adrenalina. Então, o medo de imediato produz a segunda emoção, que é a ira. Ficamos irados, terrivelmente irados, e pelo desejo da sobrevivência, somos induzidos a agredir para nos defendermos. Nada obstante, essa máquina é tão extraordinariamente trabalhada que, no instante da descarga de adrenalina, o organismo elabora uma outra substância, o cortisol. Joga na corrente sanguínea, nós sentimos o frio e retrocedemos. É, portanto, o movimento da ira e da calma. Quantas vezes iremos dizer: por pouco eu não estrangulei o miserável, por pouco eu não o despedacei. E a pessoa acredita que foi um gesto de nobreza, foi um fenômeno fisiológico. O cortisol acalma, relaxa, na medida certa. Mas se a pessoa tiver muitas emoções dessa natureza, vai ter problemas na área da saúde, porque o excesso de cortisol desequilibra o metabolismo orgânico. Então, a segunda emoção da criatura humana foi a ira. Nós nos iramos por qualquer coisa. Estamos no trânsito muito bem, ou quase muito bem, ou nada bem, quando de repente um audacioso e atrevido dá uma cortada, passa, dizemos: este, ele me paga. E aí a adrenalina nos faz avançar para nada, porque o outro é psicopata. Mas nós também temos um surto psicopata. Nosso ego não admite competidor. E todo competidor tem que ser vencido. E quando nós passamos na frente e dizemos: viu? Aí o cortisol nos amolece. E nós paramos na esquina e gastamos 10 minutos. Mas corremos o risco naquele momento, por causa da ira. E no nosso processo evolutivo antropopsicológico, passaram centenas de milhares de anos, até que veio a terceira emoção, que é o amor. O amor é uma emoção muito jovem. Deve ter aproximadamente 100 mil anos. Em 2 bilhões, é de importância quase mínima. Mas esse amor ainda está no reino animal. Quando a loba lambe o filhinho, é a futura mãe humana beijando o recém-nascido, ou colocando sobre o seu peito, para que as substâncias do amor, que irão desaparecer depois de cortado o cordão umbilical, a oxitocina, continue levando nesse sentimento de ternura o filhinho bem amado. As três emoções são básicas. Aqueles instintos básicos prosseguem: comer, dormir, fazer sexo. Mas agora, com a emoção do medo, nós experimentamos um verdadeiro leque de outras emoções. O susto, que não tem uma explicação psicológica. Já notaram como é curioso o susto? Não sabemos por que ele se dá. E dizemos: ai, que susto. E então, claro, vem um pequeno frio. E nós ficamos com o ar do pateta de Walt Disney, porque ficamos com vergonha na idade adulta. Mas é o resultado do medo em nosso inconsciente de alguém nos ferir, de alguém nos matar, de alguém nos magoar. Então, esse medo básico pode aparecer em nós como desconfiança, como suspeita, como pavor, como horror. E aí ficamos com um transtorno de comportamento. Mas também a ira. A ira é a primeira emoção que nos leva à violência animal. Mas ela abre espaço para outras emoções, da raiva, do ódio, do ressentimento, do rancor, da vingança. A depender da intensidade da ira, ela vai espraiar-se em um imenso poliedro de facetas diferentes, todas perturbadoras. E, por fim, o amor, que irá apresentar um elenco de expressões variadas: a amizade fraternal, a gentileza, gentileza que proporciona gentileza, a carícia, a ternura, a bondade, a abnegação, o sacrifício, o holocausto, a doação da vida por outra vida. No Evangelho de Jesus, há um momento significativo quando João, mais tarde chamado Batista, proclama num grito de amor: é necessário que eu diminua, para que ele, o Cristo, cresça. E ele diminuiu até ser assassinado na fortaleza de Masqueros por Herodes Antipas. E Jesus crescer 2000 anos depois, estar tão vivo, que impressiona aos estudiosos das neurociências psicológicas. A doutora Hannah Wolff, psicanalista alemã, fazendo uma análise deste homem amor, ou deste amor feito homem, diz que a sua força ciclópica de relacionamento é tão extraordinária que, à medida em que passa o tempo e os vultos vão para o museu, Jesus tornou-se atualidade. Porque ninguém é capaz de resistir ao amor nos relacionamentos humanos, nos relacionamentos animais. Mesmo os animais que não raciocinam experimentam a irradiação do amor e quase demonstram compreensão. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, dizia que nos animais o instinto é tão aguçado em alguns que nós encontramos uma inteligência primária, o alvor de uma inteligência, a marcha para um sentimento. Então, diz a doutora Wolff, nem mesmo os hippies, que procuraram quebrar todas as tradições, trazendo-nos hoje o desastre de uma sociedade culta, tecnologicamente bem equipada, de uma sociedade que decifrou inúmeros enigmas do cosmo, no macrocosmo, que penetrou nas micropartículas e que, no entanto, não é feliz, que dispõe de uma parafernália de instrumentos, alguns inúteis, verdadeiros brinquedos para nos distraírem, desviando-nos das metas relevantes dos objetivos da vida. Mesmo com toda essa construção, os hippies não deixaram de sentir Jesus e homenagearam-no na ópera pop Jesus Cristo Superstar. A grandeza do amor é tão fascinante que é necessário que agora, quando nós dispomos de equipamentos notáveis para explicar a origem da vida e do cosmo, desde o Big Bang, recordemo-nos de que a ciência que se afastou da religião no século XVII, com homens notáveis como Lord Bacon, Sir Isaac Newton, os grandes descobridores do geocentrismo, que passaram a aceitar o heliocentrismo, do inesquecível Galileu Galilei, de Hobbes, Gassendi, Locke, que estabeleceram a necessidade do atomismo grego, negando Deus e a alma neste ideal-bar de uma era nova, a física quântica faz uma viagem de volta e encontra Deus no bóson, a partícula de Higgs, o físico inglês que há 60 anos concebeu matematicamente que havia no universo uma partícula tão infinitamente pequena que somente através da matemática se podia encontrá-la. E, no entanto, graças aos choques de prótons nos imensos tubos entre a Suíça e a França, de 27 quilômetros, os cientistas, no ano passado, conseguiram repetir o Big Bang, quando os dois prótons chocaram-se e deixaram a marca da sua passagem no chamado bóson de Higgs, que a ciência denomina como sendo a assinatura que Deus colocou na sua criação. É uma grande volta a Deus através da ciência conceptual da doutrina quântica. Mas imediatamente somos levados a recuar um pouco e encontrar no dia 26 de junho do ano 2000, na Casa Branca, às 10 horas da manhã, em pleno verão em Washington, o presidente Bill Clinton apresentando ao mundo, nas redes de televisão, com o telefone ligado diretamente ao primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair, a decodificação do genoma humano. Trabalho grandioso e que se pode estudar a criatura através do genoma, identificar a paternidade, identificar as doenças antes que se venham manifestar através do estudo futuro do genoma humano. Quando então se pôde dizer, e o presidente da República falou exatamente estas palavras: agora nós temos a certeza de como Deus criou a vida, ao decodificarmos o genoma humano, conseguindo verificar que o genoma humano é constituído de 3 bilhões de letras, cada uma delas pousada sobre 4 alicerces. Portanto, 12 bilhões de caracteres que explicam a vida desde aquela primeira molécula até a sabedoria de Einstein, a beleza de Michelangelo, a grandiosidade de Mozart ou de Beethoven, a sabedoria dos anjos e a ternura de uma criança que sorri, cantando as glórias de Deus. E os geneticistas dizendo: agora temos certeza de que Deus existe, porque o genoma não se autofez, algo o fez. E logo depois, o outro geneticista norte-americano teve a ocasião de dizer que naquela decodificação descobriu-se que nós somos resultados de 35 mil genes. Pensava-se que nós éramos resultado de 100 mil, mas somos apenas de 35 mil. E que a única diferença entre uma criatura humana e um rato é de 300 genes. Os ratos tornaram-se ratos porque não tinham 300 genes. Quando eu li isso, eu compreendi a política brasileira. Por que que existem tantos ratos na política internacional? Porque faltaram apenas 300 genes. Eles são bípedes, eles falam, mas faltam 300 genes. Então, o Dr. Jim Hammer surpreendeu a genética, estabelecendo que dos 35 mil genes, existe um que é o gene de Deus. VMAT2. É o gene de Deus. Quando eu li, eu fiquei contentíssimo, porque eu tive a certeza que eu era filho de Deus geneticamente. Ele demonstra que todos nós nascemos acreditando em Deus. Geneticamente, a cultura, o meio social, a educação apresenta a polimorfia da crença ou a manifestação da descrença. Mas a criatura humana, geneticamente, descende de Deus. Fascinante notar que outro cientista, Sir James Jeans, físico extraordinário, porque é um físico cósmico, teve a ocasião de dizer que nós somos constituídos de energia. Ele criou uma palavra, mind, retirada da palavra mind, mente. Nós somos constituídos de mind, partículas de mente. E que essas partículas de mente procedem de uma mente única. E que o universo já não é uma máquina, é um grande pensamento que pulsa. E Einstein havia asseverado que esse universo que pulsa, ele se distende e se comprime, porque é o ser vivo, o próprio universo. Então fazemos a grande viagem a Deus, do ponto de vista científico e do ponto de vista emocional. Continuamos sem os relacionamentos saudáveis, pelo processo atávico das nossas experiências. Mas a criatura humana foi elaborada para viver em sociedade, até mesmo a sociedade tribal, pela necessidade gregária. Ninguém é tão autossuficiente que não necessita de outrem. Mesmo os presunçosos que se acreditam que o céu e o sol existem, porque ele existe. Ele é incapaz de viver se não houvessem aqueles que respondem por tudo de quanto ele se utiliza. Então, o relacionamento humano é um grande desafio. É o maior desafio psicológico e sociológico da humanidade, porque vai depender do nosso estado interior, do nosso emocional, de como nos comportemos. E para que esse relacionamento seja saudável e prazenteiro, surgiu a filosofia. Os primeiros filósofos ocidentais, pré-socráticos como Anaxágoras, socráticos e pós-socráticos como Platão, Aristóteles e toda uma elite que atravessou a história, tentaram entender qual era a finalidade da vida. E para entenderem a vida, foram estudar a morte, que é o grande fantasma da vida. Porque tudo que nasce, morre. Recordo-me, por exemplo, de Adolf Hitler, que desejava na super-raça uma 25ª hora para o dia germânico. Ele esperava, por certo, viver eternamente. E todos os títeres, todos os governantes insensatos, ditadores, escravagistas, será que não lhes ocorre que a sua, a nossa vida, por mais longa que pareça, chega um momento em que se acaba? E como é rápido depois que passa? Eu tenho 86 anos e eu me surpreendo de quando em quando, olhando a carteira de identidade para ver se é mesmo. Porque tudo passou tão rápido que eu, às vezes, acordo e não acredito. Me olho no espelho e digo, vá de reto, Satanás. Porque não é possível. Encontro pessoas que me dizem, Divaldo, nós somos amigos há 70... Eu digo, cala a boca. 70 anos... Porque quando eu era jovem, eu olhava uma pessoa de 25 anos e eu dizia assim, meu Deus, como ele é velho. Quando eu completei 25 anos, eu olhava um de 50 e dizia, mas eu não vou viver até lá. Eu sou poeta. Imagina ter meio século. Não vou. Deitei-me, quando acordei, estava com 50 anos. Tive um choque. Meu Deus, 50 anos, mas a cara estava regular. Eu digo, vai lá. Então, eu olhei para o de 70, digo, 70, não. É viver demais, vem o tédio. E recordo-me como se fosse agora. Eu me barbeava e era o dia do meu aniversário. Quando eu calculei, comecei a transpirar. Eu estava cumprindo 70 anos. Fiquei com vergonha. Mas eu digo, meu Deus, 70 até que está bem. Olhei para o de 80 e digo, nossa, arrastando o pé, aquele velhotinho. Não, eu não chegarei a essa idade. Pois bem, menos de um mês depois, eu completei 80. Então eu olhei para o de 90 e gritei, olá, boy, eu vou chegar aí. E estou a caminho. Como passa rápido depois que passa. E como demora enquanto está passando. É necessário, portanto, uma avaliação emocional da nossa vida. Não intelectual. Porque do ponto de vista intelectual, permitam-me recorrer à figura de Blaise Pascal, esse místico francês, matemático notável, que aos 4 anos de idade equacionava até a 32ª proposição de Euclides, o matemático grego, coisa que ninguém fez na história. Ele fez aos 4 anos de idade, sem livros nem mestres, porque é a reencarnação de Euclides. Então Pascal dizia: a sociedade está numa encruzilhada. De um lado, l'esprit de géométrie, a razão, a lógica, o entendimento. Do outro lado, l'esprit de finesse, a gentileza. É necessário que essas duas forças, o intelecto e o sentimento, harmonizem-se a benefício de l'esprit de cœur, do espírito do coração. Porque se predominar l'esprit de géométrie, a razão, a lógica, o intelecto, a humanidade do futuro irá devorar os seus membros. As criaturas entredevorar-se-ão. Que profeta! Isto foi por volta de 1642. Desenvolvemos a inteligência, mas não o sentimento. Guardamos mágoas de coisas irrelevantes. A pessoa passa por nós e nos saúda, diz: vê, não vale nada. É um hipócrita. Como se fosse importante a pessoa falar conosco. Como nosso ego se atribui uma importância que em verdade não tem. Ou então, nós olhamos alguém que está muito bem apresentado e nossa inveja, nosso ciúme diz assim: é hipócrita, olha que cara, vai ver que comprou tudo aquilo à prestação. É a nossa forma de vingança. O sentimento nosso do ego foi preponderante sobre o nosso self. Foi Carl Gustav Jung, o extraordinário pai da psicologia analítica, esse psiquiatra de Zurique, na Suíça, que estabeleceu que nós somos um arquipélago de arquétipos, heranças ancestrais. E nessas heranças ancestrais, há o arquétipo ego, que é aquilo que nós apresentamos, mas há o arquétipo self. Aliás, a palavra que ele usou foi em alemão, Selbst, o si mesmo, que traduzido ao inglês, adquiriu universalidade, o self. Nós somos o self. E dizia Jung, materialista, que o self é imortal. Quando morre o ego e a matéria se decompõe, o self retorna ao psiquismo universal. E vai surgir adiante, que nós chamamos de reencarnação. Jung, de alguma forma, é pioneiro na psicologia reencarnacionista, estabelecendo que o eixo ego-self tem que ser trabalhado pelo self para vencer esse eixo e fundirem-se. Eu estou conforme sou. A maioria de nós está bem diferente do que é. A aparência. Zelemos a aparência. Cuidemos de ser personagem, isto é, mascarado. Porque a palavra personagem vem de persona, no grego máscara. É a máscara que nós colocamos para ficarmos bem. Então, em casa, nós somos alguém. Fora, somos uma personagem. E alguns teatrais que impressionam, porque o seu ego infla. E ele adora quando todos dizem: mas é uma pessoa fantástica. Ele sabe que não é, mas não importa. Ele mascara o ela. Principalmente ela, depois de um spa. Ela pensa que é aquela coisinha que saiu ali das pedras quentes que colocaram nas costas, da massagem que lhe deu vitalidade. Então ela pensa que é, mas ela está por 3 dias, até a volta das pelancas ao lugar habitual e das dores reumáticas. Então é necessário que nós façamos esta fusão do ego-self para nos tornarmos pessoas de relacionamentos saudáveis. E isto é um grande desafio, porque teremos que trabalhar o ego, a vaidade, a presunção, os medos. Temos que superar os nossos medos. Muitas vezes o companheiro violento que humilha a mulher tem medo de ela o abandonar. Na psicologia, ele tem um conflito, ele é inseguro. Ele a maltrata para poder dominá-la, porque tem medo que ela eleja outro, porque ele não tem segurança. O contrário é o mesmo. A mulher rebelde, mandona, totalitária, paraibana. Ela é nada mais, nada menos do que uma mulher insegura, como dizia Jung, uma criança maltratada. E a criança maltratada aparece no adulto em conflito. Conflito que ele mascara. Então, os nossos relacionamentos são tumultuados. Temos o certo prazer de mandar mensagens pelo iPad, pelo iPhone, porque a pessoa está longe, mas não temos a coragem de conviver com as pessoas perto, porque o relacionamento desgasta-se, porque são dois conflitivos procurando paz um no outro, através da transferência. Eu desejo que a pessoa que me ame seja boa, não importa que não seja. Que a pessoa que me ama ou a quem eu amo me faça as vontades, embora eu não, porque eu não sou de atender a ninguém. Então é curioso, eu me recordo de algo muito peculiar. O jovem ia casar-se e ele dizia para a mulher que todo domingo em casa ele comia pizza. E ela, muito hábil, as mulheres são muito inteligentes, muito mais do que os homens. Então ela disse: ele está me dando uma mensagem direta. E fez um curso de pizzaria para quando casasse, entupido de pizza. Casou e no primeiro domingo ela fez uma pizza e o serviu. Ele comeu, sorriu e ela perguntou: então, porque o bom de fazermos algo é cobrar o preço. Então, fantástica. Mas não é igual a de mamãe. Ela disse: miserável, a sogrinha vai atrapalhar o meu casamento. Na outra semana, ela mandou comprar na melhor pizzaria de Santa Mônica uma pizza quatro queijos. E comprou também um vinho branco, um vinho da Califórnia, de São Francisco. Serviu. Ele comeu. Era dia de sol. Transpirou. E ela ali. Quando ele terminou, ela perguntou: então? Ele disse: excelente. Mas não é igual a de mamãe. Ela já ficou irada. Aquela mulher infame ia destruir o seu casamento. Na outra semana, ela chamou Pizzaoio para que viesse em casa. Preparou uma pizza de frutos do mar. Comprou vinho tinto. Serviu gelado na temperatura ideal. E se preparou, arrumou a mala para ir embora, desceu, serviu, pôs a mão no quadril, que é a atitude agressiva da mulher. E ele comeu. Quando terminou cansado, ela perguntou: então, extraordinário. Que coisa ímpar. Só que não é igual à de mamãe. Não é igual à de mamãe, não é? Então, vá morar com mamãe. Você não devia casar, porque mamãe é que sabe fazer pizza. Ninguém sabe fazer pizza. Pois nem fui eu quem a fez. Foi o maior especialista de Santa Mônica. Case com ela, porque eu vou embora para a casa da minha mãe. Espera aí, que é isso? O que é que está acontecendo? Você não disse que a minha pizza não presta? Eu não disse isso. Eu disse que não era igual à de minha mãe. E por que que não é igual à de sua mãe? Porque mamãe nunca acertou fazer a massa. Relacionamentos agressivos, ao invés de estarmos amados uns pelos outros, estamos armados uns contra os outros. O companheiro, marido, amante ou parceiro chega em casa estourado, tanto trabalho, esse trânsito, e então, naturalmente, olha para ela e vai para o banheiro. E ela, que também veio do emprego, está estourada, então não diz nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Cadê aquele beijinho que você dava antigamente? Antigamente eu dava, você disse muito bem. Mas quanto me arrependo daqueles beijinhos de antigamente. Porque ele quer brigar. O patrão perseguiu. Tudo deu errado. E ele tem que descarregar em quem? Na mulher. Para isso é que Deus fez a mulher. Porque a mulher é que aguenta. Então ele descarrega. Mas a mulher que não tem ninguém, que é frágil, quer dizer, era frágil, deseja carinho, ela também precisa de colo, como se diz no Brasil. Eu estou tão necessitado de colo. E quando a pessoa me diz, eu digo, pois é, pegue o iPhone e deite-se no colo do iPhone. Nós perdemos a tolerância. Estamos saturados, cansados. Naturalmente, estamos atormentados. Mas temos que fazer uma mudança, e esse é o desafio, para voltarmos a ser gente, a ser criatura que necessita de outra criatura. Brigar. Não pode haver nada mais excelente do que uma briga de casal. Desde que não desça ao nível inferior. Mas uma discussão acalorada. Ficar de mal 2 dias. 3 não, porque ele arranja outra. E depois fazer as pazes. As pazes é que são fantásticas. Então aí é aquele momento. Me perdoe, meu bem. Aquilo que ele disse não foi de propósito, não. E não foi. Foi a ira. Quando a gente fica irado, deseja ferir o outro, e diz uma coisa bem ruim. Você pensa que eu gosto ainda de você? Eu detesto. Mentira. É para ferir. Mas o outro guarda. É, naquela hora você disse que me detestava, não é? Mas eu me enganei, meu bem. Relacionamento é o grande desafio deste momento. Relacionamento conjugal, afetivo, social, fraternal, humano. Relacionamento entre as forças vivas da natureza. Relacionarmos-nos com os animais, com as plantas, com os minerais, com a vida, para sermos vida abundante, porque somos vida, mas vida em carência. E essa carência nos entorpece, tira a nossa alegria de viver, destrói em nós aquilo que existe de belo e compensador. Do que adianta trabalhar muito, acumular muito e não desfrutar de paz? Perguntaram ao Dalai Lama em Washington, quando ele esteve numa das suas viagens neste país, o que é que o senhor acha da cultura ocidental? E ele respondeu, a mim me chama a atenção, que no Ocidente as pessoas trabalham, trabalham, trabalham, acumulam, acumulam, acumulam, para na velhice gastar tudo com psiquiatra, tudo com psicólogo e tudo com outros médicos atormentados. A pessoa não consegue desfrutar. Quando sai de férias, e faz aquele programa excelente. Briga tanto nas férias. Por qualquer coisa. Que quando volta, nunca mais. O que é que nós fizemos da nossa razão? O que é que nós fizemos do nosso sentimento? Há uma mensagem no ar. A cura da humanidade está no amor. E quando nós amamos, nós tornamos-nos relacionáveis. Com maior facilidade. Porque quando nós amamos, temos descargas periódicas de adrenalina. Os olhos brilham. A voz torna-se melodiosa. É aquela voz microfônica, equalizada. Quando nós amamos, a vida readquire beleza. E não importa que nos não amem. Por incrível que pareça. O bom do amor é poder amar. Se há uma volta, muito melhor. Mas se não há, há um aquecimento interior que nós direcionamos para tudo. Numa idade como a que eu já atingi, posso avaliar, porque já falei com mais de 3 milhões de pessoas nos últimos 68 anos, de uma a uma. E pude aquilatar que a criatura humana é a mesma. Nos 68 países que eu já visitei, a diferença das pessoas é a mudança de nome e de endereço. Muitas vezes, quando eu estou atendendo alguém como intérprete, eu fecho os olhos e tenho a impressão que estou em Salvador ouvindo os clientes habituais. Os dramas são os mesmos. Solidão, ansiedade, medo, insegurança, conflito de relacionamento. Porque nós tornamos-nos pessoas distantes do amor. É nesse sentido que a figura de Jesus avulta-se. Nem um Jesus místico, religioso, mas um Jesus psicoterapeuta. O homem bom, gentil. Esse homem que tomou para ele as nossas dores, num gesto de amor, para que tenhas vida, ele disse. E vida em abundância. Ao pregar o sermão da montanha, ele deu-nos a carta de alforria da escravidão. Bem-aventurados os pobres em espírito. Notemos a colocação da frase gramaticalmente. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque eles ganharão o reino dos céus. O cético, o ateu, o cínico, zomba da frase. Porque ele é cético, é ateu, é cínico e é ignorante. Porque bem-aventurado aquele que é simples em espírito de orgulho, aquele que é pobre em espírito de avareza, aquele que é pobre em espírito de luxúria, neste mundo rico de devassos, de pessoas impróprias, de triunfadores baratos. Estes, os triunfadores baratos, perderam o reino dos céus, que é o nirvana interior, que é a paz, porque a consciência, mesmo bloqueada, não lhes dá tranquilidade para dormir nem para viver. Mas aquele que é simples de coração está sempre bem, porque o hino de amor canta na sua alma. Uma sinfonia de ternura e de prazer. Então Jesus nos disse: bem-aventurados sois vós quando perseguidos. Parece masoquismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, a irmã Rosália começa a sua mensagem dizendo: a dor é um presente que Deus oferece aos seus eleitos. Olha que presente. A dor. Mas porque a dor é inevitável. O fato de estarmos na matéria que se decompõe em cada segundo morrem em nosso sistema circulatório 30 milhões de hemácias. E 30 milhões de hemácias nascem de nossa parte posterior na coluna vertebral. No período em que nós estamos aqui, uma sétima parte do nosso corpo já morreu e foi substituída por uma sétima parte. Uma pessoa de 70 anos já teve 10 corpos e não notou. Notou. Porque ficou cansado, ficou com uma dor aqui, outra ali, ficou com dificuldade e tal. Os neurônios permaneceram, mas todo o corpo mudou 10 vezes. Que é o fenômeno biológico, a mitose da célula. Aos 28, 32 dias, ela se parte e morre. A outra nova vai ter a mitose mais adiante, 28, 32 dias. Então, é necessário que, dentro desse arquipélago celular, nós tenhamos a grandeza do amor em nós como fonte de vida. Como Jesus enunciou. Por que que Jesus é importante? Vamos utilizar da grande psicanalista Hannah Wolff, porque foi o maior psicoterapeuta da humanidade. Ele olhava para o doente e liberava-o. Qualquer psicoterapeuta necessita do sonho, da análise e da harmonia dos dados para descobrir o inconsciente. Jesus entrava no inconsciente, porque ele é a vida da imortalidade. E como nós nascemos, morremos e renascemos, morremos e renascemos, o self, o espírito, viaja em muitos corpos, nos quais imprime as suas marcas, herdamos de ontem as boas e as más qualidades, os sentimentos nobres e os sentimentos vãos, os medos, que os psicólogos chamam de demônios internos. Todos temos demônios internos, que a psicoterapia do Evangelho consegue transformá-los em anjos de alegria interior. Daí o grande desafio do relacionamento é o hino de amor que nós vamos entronizar no coração. E o amor nos dirá a respeito de como nos comportarmos em cada situação. Se é o parceiro que quer brigar, a mulher dê-lhe uma chance, sorria para ele e deixe ele brigar. É uma catarse. Ele briga, briga, cansa, cochila e amanhã está ótimo. Se é ela que tem que brigar, porque a mulher que não brigar, que não falar, não é mulher, não é feminina. Então, deixa falar até ela cansar. E quando ela vê que ele não responde, ela fica pior. Porque imagina não ter com quem brigar, provocando. Aí a gente ri e diz assim, você hoje está atacada, não é bem. Aquilo passa. Mas também o filho rebelde, que caiu na droga. A filha desajustada, que tem sede de sexo por vício, porque nunca encontrou amor nem em casa. E porque não encontrou amor, transfere para o sexo na busca do prazer. Mas sexo sem amor não produz prazer, produz frustração. É vazio. A sensação é rápida e a emoção é atormentante. Em busca de uma nova experiência. E de uma nova experiência até a depressão, o suicídio ou o surto esquizofrênico. Mas quando nós colocamos o amor, nós somos educador. E as nossas meninas, quando começam aos 15 anos e já estão com o namorado, chegam até mim para perguntar como se devem conduzir. E uma delas foi tão fantástica que estava com o namorado, eu havia aprovado, era uma filha adotiva. Ela me apresentou, eu achei fantástico, o rapaz tinha um emprego, descendia de uma boa família, estava estudando na universidade. Então era o tipo do genro ideal. Então eu perguntei, tudo bem, minha filha, tudo bem, tio. Isso há uns 20 anos. Já estamos nos beijando. Agora começa beijando. Já estavam se beijando. Tio, agora qual é o próximo passo? Eu disse, o equilíbrio. Estancar o passo. Chegou até aí? Pare. Porque se for adiante, perde. Naturalmente, por uma boa temporada, tem. Mas depois, acostuma. Feijão com arroz, ninguém aguenta mais. Tem que ir para o macarrão. E aí a pessoa vai mudar. Daí o próximo passo é o auto-amor. Respeite-se, porque ele terá mais interesse. Ele terá mais desejo de estar ao seu lado, porém, moral e legalmente. Amando e amarradinho no cartório. Porque se separar, metade do salário fica para você. Então é um negócio. Desejo dizer, numas outras palavras, que nós podemos vencer o desafio dos maus relacionamentos, não esperando o outro, realizando a nossa mudança interior. Fazer uma pausa. A doutora Elizabeth Lucas, psicanalista alemã, discípula do extraordinário Viktor Frankl, o pai de uma doutrina do sentido psicológico, diz o seguinte: reserve diariamente, ela é materialista, reserve diariamente alguns minutos para a transcendência. Pense que um dia você vai morrer e você vai partir conforme você está e vai acordar conforme dormiu. Então, pense na transcendência diariamente. Mas eu não tenho tempo. Tem, enquanto toma banho, se é que toma. Então aproveite aqueles minutos enquanto faz a barba, enquanto se penteia. Numa vida de 70 anos, nós gastamos 2 anos fazendo barba, penteando o cabelo, etc. E tomando banho nem se conta. Então nós temos tempo sempre hábil. Enquanto estamos tomando banho, diz assim: meu Deus, se eu soubesse que ia morrer hoje à tarde. São Francisco de Assis estava capinando o jardim. Então Frei Leão chegou para ele e disse-lhe: meu pai, quero perguntar-lhe algo. Ele parou na enxada. E Frei Leão perguntou: se você soubesse que ia morrer hoje à tarde, o que é que você faria? E disse: eu continuava capinando o meu jardim. Se alguns de nós soubéssemos que íamos morrer daqui a 10 anos. Ave Maria! Não vai dar tempo para nada. Tenho que correr. Até eu, aos 86, eu pergunto assim: meu Deus, se eu morrer aos 90, mas eu estou preparado para morrer depois dessa temporada, para não morrer fora de casa. Porque é um fenômeno que não manda aviso. Antigamente mandávamos telegrama até a morte. Agora não. Saímos e não sabemos se voltamos. No Brasil, a estatística demonstrou que nos últimos 10 anos foram assassinadas 500 mil pessoas em 10 anos, nas ruas. É que vale dizer que em cada ano foram assassinadas 50 mil, fora os acidentes. Então, aqui nos Estados Unidos também, a estatística é alarmante. Chicago, Washington e tantas outras cidades em que a droga predomina, o óbito é tão natural que a vida humana ficou descartável. Já não nos chocam quando vemos o noticiário infeliz dos mortos naquele dia, nas tragédias, nas sucessivas desgraças que a mídia nos apresenta com uma certa euforia satânica, mas não nos apresentam os sacrifícios de heróis, pessoas generosas, pessoas abnegadas que estão dando a sua vida por outras vidas, porque há dentro disso um certo satanismo para nos criar dentro do prazer imediato, goze agora, porque a vida é muito rápida. Quando deveria proporcionar-nos viva, muito bem, bem viver, viver em qualidade, ter para usar, mas não viver para ter, que vai deixar. Daí o grande desafio, tem uma solução, quando nós começarmos a ler o Evangelho de Jesus, o Espiritismo trá-lo de volta, e nesse ano celebramos 150 anos de publicação de o Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Consolador vem à Terra para repetir as lições de Jesus e nos proporcionar a plenitude, a felicidade. Será que nós poderemos conseguir isto? Facilmente. Comece agora. Sorria mais. É a terapia do riso. Quando sorrimos mais, a saliva produz uma substância, a imunoglobulina. Essa substância nos dá saúde ao aparelho respiratório. Quando nós sorrimos mais, no cérebro, a dopamina, o neuropeptídeo, o neurocomunicador, é mais abundante. E nós ficamos eufóricos quando guardamos mágoa, quando temos ressentimento. Quando temos ódio, quando deixamos abater pelo ciúme, pelo medo, perdemos serotonina, noradrenalina, dopamina, fazemos depressão. E nesse momento da depressão, espíritos maus que pululam em nossa volta, utilizam-se-nos e nos levam a transtornos psiquiátricos, que denominamos como obsessões. É necessário, portanto, fazer da nossa vida um santuário de relacionamentos, ampliarmos a nossa rede, sermos em casa o companheiro, o pai, o filho, o irmão, a depender da circunstância. Quantas vezes podemos ver no marido uma verdadeira mãe? Aliás, Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão pessimista, cunhou uma frase que é uma surpresa. O verdadeiro amor no casal deve ser semelhante ao amor de mãe. Há determinado momento em que só a ternura de mãe acalma o outro quando está em desvario. Seja masculino ou feminino, pode haver nada mais calmante do que uma carícia. Uma frase ternura: tenha paciência. Isto vai passar. Já houve momentos piores. Você não confia em mim? Eu aqui estou. Enquanto eu estiver, tudo está bem. Há um alívio imediato, porque nessa emissão de voz vai uma vibração que penetra, que estimula o cérebro e de imediato os neurônios passam a produzir substâncias da alegria, do bem-estar, da saúde. Todo relacionamento, pois, deve firmar-se no sentimento da amizade, no sentimento da compaixão, da ternura, da misericórdia, ou do amor no seu sentido mais vasto, para que nós encontremos realmente a plenitude. Se assim fizermos, o mal dos maus não nos fará mal. E nós nos transformaremos no mar da Galileia. Sempre temos o que dar. Nós nos transformaremos numa ponte. Sempre damos acesso ao outro lado. Transformar-nos-emos naquele gentil monte das bem-aventuranças. Que levemos para casa algumas dessas reflexões. E ao tentar colocá-las na pauta do nosso dia a dia, que recordemos que a nossa vida é extraordinariamente abençoada. Nós somente temos o que agradecer. Temos tão pouco para pedir. Porque o essencial nós temos em nosso corpo. Então, digamos, meu Deus, eu gostaria de dizer-te que a vida para mim é bela e é consentida. Muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado, Senhor, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira, que voa fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto os cegos, que tropeçam na escuridão, que choram na solidão, que andam e perdem-se na multidão. Diante da minha visão, detecto, sabendo que um dia, depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento dos ramos do salgueiro, as lágrimas que choram os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais